me atropelei demais. Alguém pergunta as horas, ou então vai me matar. Freiras lésbicas, assassinas, fadas sensuais, me vigiam do décimo andar. Tem sempre um lugar onde você não está. Você tá tão distante, distante, num sonho que eu nem sei. O pensamento é a guerra civil do ser. Entro no teu corpo, quero te conhecer. Feito missas toda madrugada. Tem sempre um lugar